Eu adorei 20 centavos. A gente lá só escrota, não deixa passar nada. Pô, mas eles não fazem o desconto de ejaculação precoce, não, cara. É o que eu sempre reclamo. Mas é porque a minha resposta com ela são claras. Ela diz, mas você é muito rápido. Eu digo, rápido pra você, minha filha. Pra mim foi uma eternidade de prazer. Aí eu não quero dar desconto. Eu não tenho esse problema de ficar devendo, não, que aqui perto de casa elas cobram por tamanho. Então, tipo, pra mim sai de boa, assim, o preço é tranquilo. Olhem! Lá no céu! Acho que é um pássaro! É um avião! Não, são os caralhinhos voadores! Começar a putaria! Amigos do fórum, meu nome é Marcel de Souza, esse episódio número 32 dos Caralhinhos Voadores. Hoje eu tenho aqui ao meu lado esquerdo, a extrema esquerda, não sei se politicamente, mas tá no lado esquerdo do Skype. Meu amigo Matuza, como é que tá, velho? Beleza? Beleza, cara, e aí? Beleza, cara. E hoje, cara, como os nossos nobres colegas, os nossos amigos Alan e Miguel, combinamos de estar aqui hoje, mas nenhum deles veio, a gente chamou uns brother aí pra suprir a falta dos caras. A gente tem aqui, eu vou tentar não me enganar, eu não vou dizer o lado, porque tem muitos lados na mesa aqui. Temos aqui hoje a presença de Segui, lá do Super Amishes, beleza? E aí, beleza, cara? Beleza, galera? Tranquilidade. Tudo, o clima de delícia impera no ar aqui agora. O Edson tá com um delay, caralho. Não, eu demorei pra fazer, né? E aqui também, Edson, como é que tá, velho? Beleza? Ô, oh, beleza. Beleza, rapidinho aqui, tô passando só a Todd de cogumelo também. Como é que tá, meu querido? Beleza? Primeira vez aqui, né, cara? Eu acho que todo mundo aqui é a primeira vez, né? Lá, de vocês, só o Gariba participou, na real, né? É, eu ia falar isso. Que é a primeira verdade. Vez aqui. Nem conta, né, cara? Edson tá passando todo mundo, cara. Lá no site ele não participa, mas aqui ele faz post. Ele tá ótimo. É. Se pode com a namorada por causa do post, mas tá de boa, né? E aí, Todd Cogumelo, como é que tá, cara? Tranquilo? Ah, tranquilo, mamando nas tetas do governo e sendo sócio oficial do Xvideos 24 horas por dia. Todd, Miguel tá por aí, não? Não, o Miguel tá aqui do lado, no Brega de Jorge, ali com as putas de 15 reais. se vocês me derem 10 minutinhos, eu trago ele aqui rapidinho. Oh, faz 2 reais, ela beija na boca. E tem aqui também Evandro Louco, velho, beleza? Tranquilo? E aí, galera, beleza? Classe. Tarde. E a presença também de Churrumino, como é que tá, velho? Opa, beleza, tô aqui pesando a sua conexão um pouquinho. Pra variar. E também, por último, agora, o cara que não dá moral pra piranha, Sorvini, como é que tá, cara, beleza? Ah, eu tô na merda, cara, beleza não é forte, tem simpatia, mas... Beleza no cu, né, cara? Foda-se. Tem a beleza no cu e a simpatia que vai pro caralho também, né? Tamo aí. E no episódio de hoje vamos falar sobre fetiches que não entendemos na pornografia. É isso aí, eu tô bolado hoje, tô sem explicação pra fazer a frase engraçada. Então, Todd, partiu, cara? Preparado? Eu, Miguel, digo que partiu. Diretamente da onde mesmo, cara? Como é o nome do puteiro? Do Brega de Jorge aqui. Daqui a pouco... Tô com R$14,90. Me falta 10 centavos pra eu ir pro Brega de Jorge. E eu não posso ir lá devendo, que já tô devendo 20 centavos. Pendurei 20 centavos na semana passada. Não posso chegar faltando 10. Pendurei. Vou procurar embaixo do sofá aqui pra ver se encontro. Sempre acho. Te mando por Sedex, pode ser. Caralho, me salvaria nesse momento. Posso começar aqui que eu tenho um de leve. Eu acho que ninguém vai falar dessa porra. É o de levinho, só pra começar no sapatinho. Beleza, vai lá. Beleza, partiu. Tem que ser o gordo que curte. Tem que ser o gordo que curte pé, né, meu? Puta que pariu. Porra, eu ia falar dessa porra mesmo, cara. Eu não entendo quem gosta de pé. Tá aí, cara, porra, tá aí. Não dá, cara. Também não entendo essa porra, cara. E foda que tem tipo. Os caras exploram pra caramba essa merda, né? Tipo, a Mila bateu uma punheta com o pé. Caralho. Cara, é muito bizarro, cara. Tipo, um chaturbate, tipo, a mina puta enfiando o dildo de 15 metros na buceta, tá ligado? E os malucos lá, show fit. Pé, gato. Cara, velho, como assim? Fala, tem um puto pedindo pra ver o pé, cara. Mostrou o pé e eu disse, cara, a mina tá com um dildo gigante na bunda, tu quer ver o pé dela, cara. Cara, sabe. A menina tá começando a tirar a roupa e tá ligado assim, ah, agora vai, alguém vai lá, fit. Aí quebra tudo o clima, né? Mas o negócio que eu acho tenso, cara, é porque, tipo assim, eu quando eu vou ver uma guria e eu vou achar ela atraente ou não, eu analiso todo o conjunto. Digamos assim, se eu for comer ela ou alguma coisa assim, claro que no pornô é diferente, porque tu só vai ver, né, cara? Então, tipo, pô, a gente vai ficar com a guria, daí tu vai olhar todo o conjunto e aí, de repente, sei lá, o pé da guria não é tão bonito, ou a mão da guria não é tão bonita. Normalmente a guria cuida da mão e do pé, faz a unha, né? Tem toda essa preocupação e tal. Agora, cara, tem umas minas que elas estão cagando e andando, cara. Tipo, sei lá, a mina sai de All-Starzão lá, tipo, bem desleixadona. E aí, pô, o cara. Imagina o cara com fetiche por pé, o cara não vai pegar uma mina dessa, sabe? A velha, mas também. O cara que não vai pegar a mina porque ela tá de All-Star, não merece pegar nenhuma, né, pô? Exato, cara, porque é All-Star da chulé, né? Então o cara tá vendo. Vê aquela mina com aquele All-Star verde, velho, da época do colégio, né? Fedendo pra cacete. Mas aí fica a pergunta. Já aproveitar que tem o Godoca aqui que manja dos Paranauê, é. Se a mina tem alguma micose, alguma pereba na unha, algum, sei lá, pé de atleta, alguma porra do tipo, se a mina for fazer uma apelação ali usando pé, tá ligado? Se ela for bater uma pro cara usando pé, se pode dar alguma merda, cara, porque, né, micose, caralho, é fácil. Geralmente as pessoas tomam banho, né, depois, então... Geralmente, né? Vai que o cara quer guardar, o cara quer guardar o vai que o fetiche é com o pé sujo. Olha aí, ó. Ah, você tem desse, né? Deve ter, né, cara? Pô, mas na boa, o cara que sai pra pegar a mulher e fica olhando mão e pé é o cara que vai comprar carro e não compra porque o escapamento tá feio, velho. Mas é um bagulho que é bizarro, tipo, imagina o quarto desse cara aí, tipo, altos pôster de pé, assim, colado. As revistas que não abrem são os catálogos de tênis da Nike, né? Aquele telefone em forma de sapato, né? Gente, é de 6, né? O Tarantino é um, né, cara? Que é, todos os filmes dele tem pé, né? O cara é louco de pé também. Aí ele mostra, aí ele pega o Kill Bill, mostra aquele pé feio da Uma Turma, né? É, não, né? Do Kill Bill, e ele já tinha errado antes com tem o pé dela também no Pulp Fiction, né, cara? Exatamente, Pulp Fiction já apareceu. Tá certo. Foda é do Death Proof, que tá aquela minazinha lá de. Aquela minazinha lá do Scott Pilgrim, vestida de líder, ela tá sentada no carro com o pé pra fora e vem o Kurt Russell dá uma lambida no pé dela, cara. Caramba. Não é essa daí que quando ele freia o carro, a divisória da janela divide ela em dois? Não, é a outra. Ah. Essa aí não morre, essa aí fica no final com o cara escroto que alugou o carro pra as outras meninas. O dono do Pussy Wagon, né? O cara é o mesmo. Mas, cara, que tem às vezes nos grupos aí do Facebook, os caras postando foto. Tem uns malucos lá postando foto das minas mostrando o pé e tal. Cara, eu olho pra imagem assim e digo, cara, a última coisa que eu olhei na mina, a mina de perna aberta, a última coisa que eu olhei foi os pés dela. É o pé, né, cara? Não, sabe o que isso lembra? Aquela época antiga que o pessoal ficava excitado em ver o joelho da mulher, cara. É, porque a saia mesmo... era muito baixa, né, cara? E aparecia o joelho. Ai, nossa, coisa. Ai, nossa. Olha que tesão essa patela toda lá. Olha só a foto, mano. Que delícia. Porra, cara. Teoricamente, quando a gente vê essas fotos, tá ligado? Tipo, todas as minas tem as bucetas pra cima, tem cotoco no pé, tá ligado? Tipo, você não importa se ela tem pé ou não, cara. Então, eu vou aproveitar que tu tocou no assunto e eu já vou entrar no meu, então. Eita. Nossa, mano. Uma vez... Começou bem, cara. Uma vez estava eu a ver um filme e pasmem, era um filme pornô lésbico, né? Era um filme pornô alemão lésbico, eu acho. Só que, tipo, uma das minas, ela não tinha uma perna. Ela tinha feito uma transfemoral, que é uma amputação que eles fazem na metade do fêmur, e tinha ficado um cotoco. E, tipo, esse cotoco, ele era comprido e fino. Tipo, era parecia uma piroca. Assim, parecia um dildo. E aí as duas estavam isso agora e já... Aí uma começou, aí elas começaram a chupar peitinho, chupar pepeca. Cara, quando eu vi do medo, nada, a mina tava com cotoco dentro da outra já. Tava rolando com cotoco. E aí eu fiquei olhando aquilo, daí eu... Tá aí, se um dia, se eu fosse mulher e um dia eu perdesse uma perna, eu tava feito. Se eu fosse lésbica, eu ia comer todo mundo assim, cara. Como não pensar nisso, tá ligado? Eu achei genial, cara. Eu achei uma genialidade incrível. Porque, pô, puniu o útil agradável, tá ligado? Pô, não tem uma perna, tem cotoco ali, pô, já curto uma pepeca, não tem piroca. O cara usa, tá ligado? Cara, tipo, amputação é um negócio que, tipo, até dentro do possível é até comum. Tipo, ah, não, beleza, a mina... Mas, cara, a mina usar o cotoco de consolo, caralho. Mas a outra pareceu estar gostando, cara. Se alguém tiver o link disso, por favor, cara. Eu vou procurar e eu vou ver se eu acho, beleza? Eu vou ver se eu procuro aqui, eu já acho. Beleza, aí entra no post, mas eu não vou ver igual, né? Tranquilo. Tem isso. Essa parada de pé, cara, ela é bem forte no pornô, cara, porque tem muita atriz famosa, cara, que tem, eu acho que, eu não sei como é que é, se é um selo, se é uma produtora específica, mas tem vídeos, de categoria de vídeo de uma produtora específica que é de coisa de pé, cara, e tipo, uma atriz famosa fazendo isso com o pé, cara, isso é uma tara muito grande, cara, e eu não compreendo isso mesmo, cara, não tem nada demais na porra do pé, velho, é esquisito demais. Ah, tipo, sei lá, velho, às vezes você olha um pé de uma mina e fala, porra, bonitinho, sei lá o quê, mas tipo, eu não vou ficar de pau duro por causa de um pé. Não, eu não queria gozar no pé da minha. Pois é, né, velho? Sei lá, mano. Tá rolando o clima, você vai, beija o pé e vai subindo, mas, pô, não vai ficar lambendo a porcaria do pé igual um cachorro. Lambendo o pé, chupando o dedão. Isso, deixando ela pisar em ti, tá ligado, cara? Botando um salto alto. Né? Mas aí que é foda, justamente que nem falaram antes, assim, vai que tu tá afim de, tipo, sei lá, rola uma rapidinha num lugar meio aleatório, aí, tipo, a mina tira aquela meia, tá aqui, sei lá, a mina andou o dia inteiro, tá ligado? Aí tu tá ali, tá, velho, não entendo. Não entendo. Não é legal, realmente não é legal, cara. É esquisito, é muito estranho. Não tem palavras, mas. Incrível que a gente aqui numa mesa com, sei lá, 7 pessoas, 8 pessoas, tipo, todo mundo rejeitou, né, o pé, cara. E tipo, foi um processo. Mas todo mundo, não, ninguém veio pra defender o pé. Vou deixar bem claro que ter pés é importante. Não que eu não ficaria com uma pessoa sem um pé ou sem uma parte do corpo. Muito pelo contrário, até eu já fiz isso. Mas, cara, ter pé é legal. É um ponto positivo. Nós rejeitamos o pé porque nós somos muito religiosos e rejeitamos essa ideia de evolução, os peixes ter nascido pé no peixe. O peixe é o mal, o pé é o mal. Não aprova. Cara, eu posso mandar uma então, que é a única ideia que eu tenho por enquanto, então já que, né, eu gasto essa e fico quieto depois, beleza? Sim, vamos lá. Cara, é uma tara que, tipo assim, eu não acho nojento nem nada, cara, mas eu não vejo a graça, cara. Sério, eu não, tipo, não me dá barato, cara, que é squirting, velho. Ah, tá. Ah, velho. Ah, eu acho legal. Eu também. É, cara, eu não... Não, a questão é que, tipo, uma vez eu vi, cara, uma cena bem longa, assim, que era tipo assim, os três malucos, era um gangbang reverso. Não era um gangbang, era uma cena grupal, mas tipo, era um batalhão de mulher, tá ligado? E a atriz pornô, tá ligado? E uns três carinha aí, e a cena basicamente era só squirting, cara, só, tá ligado? Era tipo, o chão virou uma banheira, tá ligado? Era um campeonato mundial, daquela mina, cara. Que faz pra caralho, Eu lembro as minas, cara. Mas tem a Flower Tux faz pra caralho isso aí, cara. Sim, cara. Eu acho que o Squirt, quando ele tá numa cena de sexo, eu acho da hora, assim, que ele é só uma parte, tá ligado? Mas tem filmes onde isso é protagonizado, cara. E tipo, sei lá, cara, não é tão legal assim, cara. Não acho tão bonito. Só o Squirt em si não. Tipo, não representa nada. É, não tem graça. Tem que tá. E, ó, imagem especial pro Marcel aqui, ó. essa mulher, ela vai além, cara, na boca. Mas olha a imagem. Cara, ela tem um. Ela tem um escorto dentro da buceta, né? Os caras estão com capa de chuva protegido, tá ligado? Capa de chuva, agora que eu vi, mano. Cara, o Squirt é meio estranho, porque em vídeo, realmente, ele é sem graça. Ele é engraçado, tipo, acontece com você, aí é legal. Ah, mas, velho, qualquer coisa em pornô é sem graça em vídeo, né, caralho, maluco. Não, tipo, ele não tem graça nenhuma, velho, tá? Cara, o foda do Squirt acontecer com você é que, tipo, se você não tá preparado, você tá num lugar que não tá preparado, você caga no lugar inteiro, né, velho? Meu Deus, né? Cara, tem a história de um brother meu aqui, da cidade. Ele saiu com uma guri e tal, e foi, né, foi comer ela e tudo mais, e foi comer ela em casa e tal, e, pô, tava mandando ver na guria, daí do meio do nada ele começou a sentir um negócio encharcando tudo, né, cara, e ele disse que era um negócio encharcado com um cheiro forte e... Uma sensação ruim que deu nele. Cara, ele comeu a guria, beleza. E foram embora. Então, cara, quando ele acendeu a luz, cara, a cama do cara tava encharcada inteira. Ele teve que trocar o colchão dele, velho. Pô, velho, na boa. Tacou fogo no colchão, né? Eu fico pensando. É, aí que tá o perigo, né? Mas eu fiquei pensando assim, porra, imagina só. Imagina, tá? Tipo, a guria, porra, ela vai dar pro cara e ela sabe que ela tem o costume de desdichar, meu. Avisa o cara, meu. Tá ligado? Uma fé no caso aí, cara. Forrar o colchão com plástico. Aquele barulho de plástico no meio do sangue. Ah, velho, sei lá, ou dá pro cara no chuveiro, não sei, sabe? Vai enganar um pouco, né, cara? Vai enganar um pouco, porra, dá uma ajuda, né? Não adianta tá ali, tem que participar, né, velho? Tem que. Ah, é foda, cara. É foda. Tem níveis e níveis disso, né, cara? Tem. Quando coisa parecida assim acontece na vida real, pô, o cara, tu é guerreiro, tá ligado? Tu é, né? Tu matando o peito o bagulho, entendeu? Você vai até o fim, né, cara? Mas eu tô aqui, né, cara? Pô, aquela sensação de, porra, olha o que eu consegui fazer. Tirar outras fotos lá, assim, tô mostrando pros amigos depois. Posso no Instagram, né, cara? Mas era essa a minha ideia. Eu não tenho mais nada pra falar sobre Squirt. É a minha coisa que eu lembrei, cara. Não É, cara, falou em Squirt. Eu lembrei daqueles vídeos que o cara via também, de as mulheres tocando líquido pra dentro, assim, cara, pra se saltar, tipo, fazer um falso Squirt, assim. Vocês já viram, tipo, enema, né? Tipo, uhum. É, mas tem um outro lance do vídeo que, tipo, eu não entendo como é que a gente gosta disso, porque eu acho meio nojento. Eu curto a ideia de botar comida na putaria, tipo, tá ligado? Nutella, chantilly, essas paradas. Eu acho até legalzinho. É, a banana na minha bunda. Mas uma coisa aquelas minas que pegam, tipo, chantilly ou, sei lá, é leite, e que elas enfiam no rabo, cara, e daí elas ficam, disparando jato. Fica peidando o bagulho. Da hora, eu curto, cara. Eu acho bizarro pra mim. Pra mim tem o mesmo efeito que o Squirt, velho. Não, acho que quando é chantilly é massa, cara. Chantilly é foda, cara. Pô, teve uma fita dessa que aconteceu comigo uma vez, tá ligado? Tipo, fui com uma mina e tal, lá. E ela trouxe chantilly e chocolate, aquelas caldas de chocolate pra pôr, tipo, em bolo, sei lá, tipo, um sorvete, esses bagulho, cara. Tipo, no dia seguinte, minha cueca que era branca tava tudo suja de chocolate, tá ligado? As formigas pegando, tá ligado? O meu pau tava tudo sujo de chocolate. Tipo, velho, eu meio que fiquei com vergonha, assim, de botar a cueca pra lavar, eu joguei ela fora, tá ligado? Tava muito bizarro, velho. As formigas estavam levando a cueca embora, né? Caralho, tomar banho. Cara, uma vez eu vi que a mina colocava lá o leite no cu e tal. Depois é que ela ficava colocando chocolate em pó, cara. Não, cara. Genial. Ah, peraí. Era Toddy ou era Nescau? Era chocolate do Padre. Olha aí, ó. Pode crer, cara. Fazer um leite da hora, velho. Não, cara. Aquele grupo que acha que é chocolate que não dissolveu é outra coisa, velho. Não dá, não. É, o chocolate empelotado, né, cara? Cara, teve um gif uma vez que eu vi que era nessa vibe de colocar coisas no cu da mina, velho. Tipo assim, era uma série de gifs onde a mina fazia aquelas... Eu não gosto do termo em inglês, mas é, né? Aquelas bolachinhas, tá ligado? Cookies, essas paradas com chocolatezinho dentro, não sei o que. Tipo, a mina mexeu o bagulho dentro do cu, aí o gif mostrava ela cuspindo o bagulho na bandeja, tá ligado? E depois mostrava o bagulho pronto. Eu achei foda. Cara, não, você mandou esse vídeo, Marcelo. Você mandou esse vídeo. Cara, pior que esse negócio deve ter sido inventado. Tipo, era pra ser só leite. E aí a mina falou pro diretor: ah, é que eu tô com um probleminha aqui. O cara falou: peraí, vamos dar uma enganada nessa porra aí. Vai ter um troço que vai escorrer junto com o leite, então vamos escorrer, né? É isso. Cara, vocês falam um negócio de comida, eu lembro que uma época tinha um site, deve ter ainda, não sei, que era só de, um site inteiro era só das minas, tipo, batia a punheta pro cara, pegava a porra do cara e fazia um omelete. Cara, era ovo e porra, cara. Era só ir, vou procurar essa merda, cara. Não, cara. Agora você falou em site bizarro, eu lembrei de um que até não existe mais, mas numa época ele existia. Você até dá pra falar, acho que dá pra falar, não tem problema, que é o shiteaters.com. E aí já não era bem com comida, né, cara? Daí já era mais a comida depois do processo de digestão. Nossa. Que é outra parada que não dá pra entender, né, cara? Mas isso aí já é, sei lá, cara, deve ser consenso geral daqui, pelo menos. A não ser que alguém coma merda aí, mas... Peraí que o Marcel vai defender. Não vou defender, mas eu já vi. Eu tenho uma parada esquisita com isso, que tipo assim, eu acho nojento, tá ligado? Mas quando fazem em mim, tá de boa, né? Tá ligado? Eu não consigo não ver, tá ligado, velho? Tipo... Ai, caralho. Tem uns vídeos japoneses, cara. Tem uma vez que eu vi que era só com mina. Aí, tipo, tinha uma mina deitada no chão. Aí ela tava deitada em cima de um plástico, velho. Aí, tipo, umas 4, 5 minas em volta dela. E o vídeo consistia em elas cagarem em cima dela e espalharem a merda por cima da mina. Como assim, mano? É muito nojento, cara. É muito, mas tipo, eu não consigo não ver, cara. Tipo, que horror. Quando inventarem o pornô com cheiro, por exemplo, eu não consigo saber se vai acontecer, cara. Vai ser agradável. Sim, cara, aguento. Mas não me dá barato, entendeu? É só uma parada mórbida, assim, cara. Cara, isso aí é tipo aquela mina lá de Recife que faz filme com o marido dela e com os outros caras com ela. Selma? Sim, a Selma, sim. Selma do Recife. Cara, ela caga na pica dos caras. Chupa. Caramba, velho. Não, ela não caga, o cara come o cu dela e sai, melado, de bosta. Ela vai lá e chupa. Não, cara, ela passa cheque, velho. Não. Passa cheque. Caraca, velho. Vocês falam escroto, cara. Não, essa mulher, ela tem um site onde ela vende, né, cara, bagulho tipo pra tu assinar e tu pode ser um dos caras que vai comer ela e tal. É, cara, eu tentei assinar um dia pra comer, mas não deu certo, não. É mais de R$14,90, né, cara? Eu ia assinar, mas quando eu digo que ela é de Recife, eu caralho, desanimei. Eu digo, porra, vai demorar muito pra eu chegar em Recife. Essa puta não ia querer me dar. Aí só assisti os filmes. Vocês falaram de comida, né, cara? Eu lembrei de um site que eu achei uma vez que era um site de BBW, né, cara? Só gordinha. Só que envolvia comida, tá ligado? Foi tipo, o cara mandando ver as loucas comendo um macarrão. Sanduíche, né, cara? Não. Nada mais justo. Eu vou procurar. Sacanear mesmo, né, cara? Tipo, as gordinhas comendo durante. Eu vou achar o nome do site aqui pra falar pra você. Cara, tem uma parafilia, até a gente falou no podcast parafilias. Eu não sei se foi pro ar, na verdade, essa parte ou não. Que é o cara tem um fetiche em engordar a mina, cara. Então, tipo. Caralho. Ele fica girando a mina na maquininha lá da padaria, né, cara? Pô, mas esse bagulho de comida tem o saudoso lá, o sanduíche de buceta, né, cara? Ah, não. A mina é aqui da área, cara. Ela mora aqui na minha área. Porra. Olha aí, já comeu, hein? Você comeu o lanche dela, cara? Já comeu o sanduíche de buceta? Ela faz lanche. Sanduíche natural aí, cara. Porra. Pô, sanduíche de salmão, né? Salmão não, de bacalhau. Bacalhau. Bacalhau. Maionese, caralho. Ah não, cara, esse vídeo eu não. Eu, na real, eu tenho mó nojo de misturar comida com essas paradas. Tirando esses vídeos de colocar chantilly no cu da mulher pra ela espirrar o bagulho, fora isso eu acho nojento pra caralho, velho. Esse do sanduíche buceta, eu me lembro que quando eu vi o que ela ia fazer, cara, eu parei. Porra, velho, porque um pouco de pentelho não faz mal pra ninguém, cara. Não, cara, um pouco de cu não faz mal pra ninguém. É de cu, sei lá, faz muito tempo que eu vi esse negócio. Ah, mas eu comi ele lanche de boa, cara. Tranquilo. Botava um atunzinho ali e tal. É foda, cara. Você tá com a mulher, ela vem com, sei lá, chocolate em calda. Já vira, ó, minha filha, seguinte, eu tenho pelo no peito. não vai dar certo, cara. Vai ficar parecendo algodão doce. Não, ou o bagulho seca e você faz uma depilação forçada, né, cara? É, cara. Não, cara. É tenso, cara. Cara, é todo vídeo. E tem vídeo pra caralho de filho e mãe. Simulação, filho e mãe. Cara, é doentio, muito né, cara? É doentio, cara. Mas, tipo, peraí. Você curte pornografia com milf, essas coisas? É direto, não tem como escapar. Ah, não, mas tu tá falando daqueles que, tipo, que é senado, né? Tu não tá falando de caseiro, essas paradas, não, né? Não. Sim, eu acho escroto igual também, cara. Não é uma ideia que deveria ser, né? Faz sentido, né, cara? Qual é o público disso, cara? Né? Qual que é o público disso, cara? Cara, se faz, eu sempre fui daquela ideologia, né, cara? Se o pessoal faz, é porque tem público, né? Tem público pra caralho, mano. É. Então, pelo número que tem, deve ter muito público, cara. Mas o problema é esse, né, cara? Tu vai procurar um vídeo de milf e só vem essa merda só, cara. Tem que saber procurar, já que vocês estão vendo o site errado. Cara, mas se tu for ver. Você procura Hot Mummy? Mas se for ver, cara, o contrário também existe, velho. Tem os vídeos que é os tiozão recebendo assim a Tim e cara, esse pô, é essa era, cara, essa era cara. Uma categoria que eu ia falar, velho. Esse é pior, cara. Não é pior, cara, ah, não, mas aí eu tenho que dizer que assim eu acho da hora, cara. Pô, mas é esse, cara, esse é da hora porque tu te coloca no lugar do tiozão comendo. Exatamente. Tu quer ser assim quando tiver velho, né, cara? É, mas a guriazinha novinha tipo, é tua filha, cara. Não. Não, meu, é muito errado, velho. O vídeo é da hora por certinho. O problema é quando na descrição. Não, mas em minha defesa eu sempre vi coisas que era tipo assim, a amiga da minha filha, tá ligado? Coisas assim. Não, aí é muito boa. Mas é um bagulho que é muito bizarro. É tipo, é os plot padrão de pornô. Tipo, mãe, tirei C+ na prova. Ah, meu filho, pode fazer um agrado. Começa a tocar o. Tá ligado? e começa a tocar o baixo aquele, tá ligado? começa a tocar o Kenny assim, tipo. A frase assim, padrão, né, cara? Nossa, é muito maior que o do seu pai. Puta. Cara, eu que consumo, tem muito conto dessa vibe, né? Conto erótico tem muito essa vibe. Essa vibe de incesto, né, cara? É, e é pior ainda, né, cara? Porque ele descreve, certo? Tipo, a relação do cara é muito estranho, tá errado, cara. E é tipo na primeira pessoa, geralmente, né? Não, cara, é muito errado, né? Vi minha mãe e pensei, por que não? E o cara sempre faz alguma. É sempre tem uma piadinha, alguma analogia com uma amamentação. Sempre. Segue no jeito de andar. Sem intenção, fácil me incluso. Invenção, fácil me movo. Sem posição, fácil meu jogo. E faço de novo. Quando eu chego, elas param, me olham, mas é natural. E o movimento te envolve. Isso causa efeito, te envolve. Nome na lista, na pista, o clube vai ferver. Moleque zica com swag, swag, não pague pra ver. Bem vestido, um japa elegante. Mas tem uns que extrapolam também, que é tipo, é o pai e a mãe e o filho e a filha tudo junto, né, cara? Japonês, mestre nisso, cara. Faz um surubão. Então, cara, você quer alguém pior que japonês? Russo. Só faz pornografia assim, cara. O E-Fucked vai pesquisar aqueles. Tem uns vídeos bizarraços assim de. No parte europeia, assim, Rússia, Alemanha. Leste europeu, né, cara? É muito errado. Leste europeu. Cara, muito certo e muito errado ao mesmo tempo, né, cara? Então, eu tenho uma amiga que é da Croácia. Eu tenho uma amiga que é da Croácia. Eu falava com ela bem mais uma época no Facebook, tal, falava pelo Skype. E aí uma época eu perguntei assim, tipo, porra, porque, tipo, na época eu tinha intimidade com ela pra isso, aí, sei lá, mulher começou a namorar e sumiu da internet, né? Normal. E aí eu perguntei, tipo, porra, tem uns filmes pornô que são daí, da região onde tu mora, do leste europeu e tal. Que são tudo uma bizarrice, tipo, pai pegando filha, irmão pegando irmã e tal. Daí ela me disse, cara, que esse tipo de filme eles fazem porque lá, não que seja comum, mas tem aquele esquema de inbreed, tá ligado? Que é tipo tio casando com a sobrinha. Isso acontece. Usa a camisinha muito... que tá suave, velho. Relaxa. Faz sentido, cara. Faz bastante sentido isso mesmo, cara. E que acontece muito no interiorzão, assim. Cara, que é muito afastado da cidade e todo mundo conhece todo mundo, então todo mundo conhece todo mundo, todo mundo é parente, e é mó bizarro, cara. Cara, é uma coisa cultural, né? A coisa cultural dele. Então. Indo pro lado sociocultural e tal, eu acho que é o mesmo paralelo com zoofilia no Brasil, né, cara? Tipo, interior do Brasil. É, porque no Brasil é pra caralho. As cabra. Todd pode se pronunciar disso aí, né? Não, parei com essas coisas já. Cara, você vai no interior do Brasil e fala que zoofilia é errado, é que é estranho, o nego ri de você, cara. Porque lá, tipo, Os caras sempre tem aquela história de pra contar de da porquinha que fica seguindo o cara depois. Porquinha se apaixona. Não, velho, eu tinha um camarada meu, velho, que ele cresceu no interior e, tipo, ele era comedor de bicho foda, assim. Nossa, de porcas, tá ligado? E, meu, o entusiasmo, o brilho no olho do cara ao dizer que porca era igual ou melhor que mulher, velho, é... Nossa, cara. Nossa, cara. Aquilo, tá ligado? Foda. Nossa, cara. Não, velho. E aquele cara, de dizer que o bicho ficava meio afeiçoado aqui. Quando fazia isso, cara. Quando o cara quer acreditar, né? É bom, né, cara? É. Eu imagino o cara comendo um torresmo depois e ficando triste, saca? Era tão boa. Agora vocês entendem porque que eu não como porco, né, velho? Eu não como bacon, eu não como nada, cara. Eu não como nada de origem suína, velho. Porque sempre tem um filho da puta que vai lá e come a porca do jeito bíblico. É muita doença, cara. Aí aparece no ratinho aquelas bizarrices de porco que chora igual criança, né? Isso é muito errado. Tá bom. A cabra que nasceu com o rosto humano, da onde veio, né? Ah, é, cara. Errado. É, da onde você é, né? Sabe? Zoofilia é um negócio que... Zoofilia é um negócio que eu particularmente não entendo. Tipo, tem aquelas... Tem o vídeo da Mônica Matos lá, que é famosão, tá ligado? É. Tipo, cara, aquilo é outra coisa que eu não entendo também, meu. A menina tá tão interessada em dar pra uma piroca gigante, eu compro um dildo enorme, sei lá. Pegar o maldito do falo, cara. O Miguel tinha que estar aqui, né? Ele é um grande defensor. Apesar que ele fala que cavalo é chato. Cavalo é sem graça. É cachorro, né? A filha dele é cachorro, tá ligado? É, foi pegado em cachorro. Eu tava vendo uma parada recentemente que na Alemanha é um bagulho comum, né, cara? Zoofilia lá. E recentemente o governo tava proibindo, né? Transformando em crime zoofilia lá. Tava fechando vários puteiros. Velho, e tipo, rolando um protesto foda, cara. Rolando um protesto foda do pessoal que curte zoofilia, fechando rua, reclamando com plaquinha. Só tem a foca. Vem pra rua. Entendeu? Bagulho desse tipo assim. O cara dando entrevista, não, pô. Não é pelos isso aqui é amor, não é pelo pinto do cachorro, né? Amor interespécies. Amor interespécies. É isso aí, cara. Doente, cara. Tá... Galera depredando açougue, depredando canil, pet shop, coisa. Vai trepar com uma árvore, né, cara? Velho, Serguei mandando lembrança. Isso me fez lembrar, cara, uma vez eu ouvi no rádio uma notícia, eu não vou me lembrar em que país, cara, que tinham fechado um puteiro de animais, cara. Caraca, assim, cara. Provavelmente foi na Alemanha, cara. Eu não lembro onde foi faz anos, cara, eu ouvi, cara. Muito escroto isso, cara. Muito escroto. Cara, eu pesquisei aqui zoofilia Alemanha, cara, e realmente tem vários artigos falando dos protestos na Alemanha, não sei o que. Riots in Germany. É igual tipo aquele de furry, né, cara? Uhum. A pessoa se vestindo, cara, de bicho. Porra, velho. Que porra é essa, né, cara? Tipo, vou enfiar um rabo no cu e botar umas orelhinhas de raposa, né? O cara vai se excitar com isso. Puta que pariu. Não dá pra entender. Pô, mano, posso lançar as paradinhas lá que eu não understand? Ah, o Vini já deu uma adiantada, não consegui entender as paradas dos velhos lá com as tintas, tá ligado? Tipo, umas pelanca master, assim, tipo, não. Mas nem isso. Velho, um bagulho que eu não entendo, de verdade. É tipo pornô japonês que as minas não demonstra reação, tá ligado? Aquele gemidinho de choro, né? É, tem uns bagulho bizarro que é tipo no trem, tá ligado? Que tipo, as minas ficam chorando e os caras passando pau na cara dela. Tipo, eu não consigo entender isso, sinceramente. Eu acho meio escroto, mas algo em mim acha um pouco levemente atraente, assim, no campo criativo. Deixa claro, ouvintes, no campo criativo. Eu acho isso curioso, assim. Eu sei que é errado, eu sei, mas, né, o que é, né? Cara, eu acho da hora esse tipo de... da mina do trem e tal, não sei o que, quando é lésbico. Você já viu quando é lésbico, assim? Não. Tipo, às vezes, tem uns que é, tipo, vestiário, aqueles banheiros comunitários, banheiro de vestiário, a mina tá tomando banho, vem várias outras em volta, começa a lamber ela e ela fica toda no cantinho, assim, meio que... É da hora, eu acho da hora. Links, cara, eu nunca vi isso aí. Sério? Ah, já manda, mas já tem manda. Uma nessa vibe das minas não mostrar reação, cara, que é tipo... É doente, cara, mas é por ser doente que tem essa parada curiosa, que é tipo... Uma vez eu vi um que era tipo numa lancheria, o McDonald's japonês lá, aí tipo a mina tá botando dinheiro no caixa, de repente congela, ela fica parada, tá ligado? E aí chegam os maluquinhos pra começar a tirar, pra apertar as tetas dela, passar a piroca na cara dela, e ela fica parada, saca? E a pornô é isso, entendeu? Os caras ficam comendo a mina enquanto ela fica congelada, é isso, cara. Caralho. É doente. Sim, cara, eu não sei se eu acho mais doente, esse ou aquele que tipo é com as minas dormindo, tá ligado? Ah, eu acho. Nossa, as minas dormindo. É, forçado pra caralho. Mas tem um filme que é com a... Acho que é Bela Adormecida o nome do filme. Que se passa... O filme é Sleeping Beauty. Que o filme se passa em prostíbulo, onde eles drogam a guria. E a única coisa que o cara não pode fazer com ela é penetração. O resto o cara pode fazer o que ele quiser. É com a mina do Sucker Punch. Emily Blunt. Cara, é assim, Emily é bizarro, velho. É bizarro. E tem uma cena do filme que tipo tem um cara que paga pra fazer um programa com ela, só que tipo, o cara é o Nuco. É o Batman. É o Batman, pô. E aí, tipo, sei lá. Marcel, eu acho que você tá ligado no filme, que até, eu acho que você até comentou, que é um filme da Maria Ozawa, que é uma atriz japonesa lá, que ela é apresentadora de telejornal, e aí os caras começam a gozar nela, cara. No HD, eu adoro essa sensação. Eita, é foda pra caralho, velho. Foda. Que pariu, é muito bom. Tem com outras minas também, mas o melhor é com a Maria Ozawa, cara. É muito foda, cara. É muito foda. Não, cara. E tem tipo aquele que a mulher também tá num balcão no meio da rua, o cara tá comendo ela, sim, e o cara atrás mandando ver, né, cara? No meio da rua, assim, com mais papo, assim, né? Se é americano. Não, japonês. Não, também. Mas tem japonês esse... também, Não vi esse aí, cara, esse ano. É que na real, pornografia japonesa, quando tem sexo, tipo penetração, eu acho chato pra caralho, assim, tá ligado? Só quando é passa só quando é com tentáculo, né? Por causa da. Por causa das tarjas também, né, cara? Que eles ficam desfocando, aí perde a graça. Hitomi Tanaka. O japonês pode ser normal. Porra, é essa, cara, né? Eu não consigo entender isso. É tanta bizarrice no Japão e os caras me dão uma desfocada no... Não faz sentido. Não, mas sabe que isso é um motivo bizarro até pros Ventai lá, pros mangazinhos? Porque, tipo assim, órgão sexual, tanto masculino quanto feminino, de adultos, eles não podem, eles têm que aparecer com a tarja. Agora, órgão sexual de criança, não. E aí os caras fazem os hentai com criança, cara. Sim, e aí não tem tarja. Isso é muito doença. Não, mas tipo... a tarja de hentai também é um. Eles botam um risquinho só que eles botam. É, cara. Tipo, muita coisa da página e um risquinho de 2 mm, assim, né? Isso, cara, é bizarro. Mas o foda dessa lance da pornografia ter a censura, cara, é que, tipo, pra mim, pelo menos, cara, acostuma tanto tu ver a parte nublada ali, né, que é geralmente a piroca e tal... É, que vocês já viram pornô japonês sem isso, não tem tanta graça, cara. É, tipo, então. Faz parte do charme, tá ligado? Tá faltando tempero, tá ligado? Falta o tempero. Falta alguma coisa. O Marcel vai comer uma japonesa e coloca um plástico bolha em cima da piscina pra mim. Eu tiro óculos, tá ligado? Pra ver tudo embaçado naturalmente e já Ô, Marcel, é igual aquele clipe do E-Fuck lá dos caras no show de strip lá que eu. Que o cara puxa um plástico filme falando. Nossa, cara, isso é muito bizarro, velho. Tá dando pirueta mortal. É muito bom. Foda. Posso mandar o meu então, já que... Vai lá. Fala aí. Marcelo, você viu, mas eu mandei aí o link aí. Não vi, mas vou pegar. Depois você pega aí. Uhum. Depois você não vê. É, eu dei os link aí pra você ignorar. Cara, mas o legal é que, pelo que dá pra entender, a tarja é só no órgão sexual. Então, se eu for, sei lá, aqueles pornô de sexo anal lá, não tem problema, né, cara? Tipo, aparecer o cu da mulher, não pode. Assim, relativamente. É, realmente, o cu muitas vezes não é censurado, realmente. Que louco. Então, um bagulho que eu não entendo, mas na verdade eu entendo um pouco. É que, tipo, o Lego sabe aí que eu sou o titular que curte BDSM. E tem uns BDSM POV, cara. Tipo, que às vezes não tem nem nudez. Tipo, é só uma mina conversando com a câmera, como se fosse você. Ou só conversando com a câmera, tipo, dando instruções, ou xingando, tá ligado? É só isso, cara. Às vezes a mina nem tá pelada. Aí fala, cara, é isso. Como assim, né, cara? Cadê o negócio? Cadê a parte que interessa? Essa porra devia estar no YouTube, não é que os caras. É, tipo, o pior é que dependendo do grau, eu acho da hora. Mas ô Matuza, ela fica falando tipo assim: ah, agora esmaga teu ovo, seu merda. E daí tu tem que fazer isso em casa, ou ela tá falando outras coisas? É interativo, hein? É, porque aí tá sendo interação. Pior que é, cara. Assim, tem vários temas, tem vários subtemas, cara. Tem uns que já é mais bizarro, tipo, da mina de, que eles chamam de CEI, né? Que é com Eating Instruction. Aí, cara, aí é demais, cara. É muito não, aí é foda, cara. É tipo, mina, aí fica que nem nesse esquema que o Marcel falou, tá ligado? A mina comandando o cara, assim. E não, vocês entenderam, né? O final. E pô, cara, tem uns que é só a mina falando, que tipo, o cara humilhando o pau pequeno do cara. E tem uns que é muito bizarro, assim, mas tem uns que é até da hora, assim, tem uns que a mina fica pelada mesmo, normal, e fica tipo, como se estivesse num chat, tá ligado? Com o cara, conversando e tal, falando. Tem uns que é até da hora, mas tem uma maioria. A maioria é meio estranha, cara, é bizarro. Cara, eu acho legal a parte do mandar, assim, do xingar, né? É, o humilhation, mas... é até que funciona, cara, assim, mas. É. Depende. Mas assim. É que sem o estímulo visual, assim, e mais a parte da putaria, tá ligado? Eu acho que tá meio apagado, não sei. É, não. Uma coisa mais pessoal. Tem que ter a piroca, tá, né, Marcelo? Exato. Ah, eu mandei um aí, por exemplo. Cara, e pior que eu descobri esse gênero faz pouco tempo, assim. Então, tipo, eu tô descobrindo algumas coisas nessa pegada, assim, nessa parada. Tipo, tem umas coisas meio estranhas, assim. É, não, é engraçado, assim, tipo, tu vê um negócio que tu não imagina e tu começa a ver que o negócio tem público, porque tem muito, muito. Tem muito, cara. Desse jeito, né? Tem uns negócios meio estranhos, a menina falando pra tu pegar uma vela e encher no cu, tá ligado? Tipo. É meio insuportável. Eu tinha achado vários sites, assim, né? Tem um que é. Tem vários sites que é da mesma linha, tipo a Kink faz, né? A Kink tem vários subsites, é tipo isso também que eles fazem também. Aí tem esses com It Instruction, tem um que é tipo Your Gay Fetish, tipo a mina falando, tipo, ah, eu sei que você. A mina falando que é uma mulher dele, eu sei que você tá comigo, mas na verdade é que você quer chupar um pau, não sei o quê. E ela destruindo o cara. Ai, caralho, é muito lindo. Tem uns não, que a mina fica falando pro cara vestir a calcinha dela, não sei o quê. Cara, é muito. Não, cara, é muito bizarro. Não, vai ter que cumprimentar a ousadia, a criatividade. Isso realmente é foda, cara. Pois é, né, velho? É pornô sem nudez, né, cara? É verdade, cara, foda, né? É, cara, é pornô que você pode subir no YouTube, cara. É, cara, tá tranquilo, tipo, instruções de. Chupa a sociedade, né, cara? Até onde isso é pornô, eu não sei, mas, pô, tá, é. O que que define o pornô? Ter por ter sexo ou, tipo, a intenção pornográfica já é pornô? Ah, mas aí tá, por definição, intenção pornográfica tem que ter uma definição disso também, porque, tá ligado, pode ser só erotismo, então, sabe, sei lá. É. Intenção pornográfica pra mim implica em pau na buceta e buceta no pau, né? É tanto que toca. Ah, mas. No branco, né? Ô Matuza, tudo depende do ponto de vista, cara. Se você tipo, é um viciado em árvore e algum negro fica fazendo 360 graus de árvore com um monte de buraco, cara, você vai bater altas punhetas, tá ligado? É um fornozão pra você, cara. Eu, tipo... Seja feliz, né? Seja feliz. É que nem a parada do pé, né, cara? Né? O maluco lá de pé. Pois é, né, cara? Sim, alguém vai achar o que mais se perde do mundo, né? Pô, agora eu lembrei de um aí, posso falar? Vai lá. Não, cara, é um cara. Puta, tem site pra caralho disso que é cuckold, né, cara? O cara fica. Aí. Polêmica. Cara, o cara fica olhando o outro cara comendo a tua mina e. Puta que pariu, cara. Ah, velho, tá aí um negócio que eu não entendo, velho. Não dá, velho. Não faz sentido, né, velho? Não faz. Famoso porno conivente, né? É, cara. O problema é que quando começa a extrapolar, tá ligado? Daí, tipo, o cara vai chegando cada vez mais perto pra olhar, tá ligado? Começa a ter medo, assim, dos caralho. O problema é quando extrapola e o corno chupa o pau do negão, tá ligado? Então, isso que eu ia falar, cara. Não é isso, mano. Ah, não. Ou às vezes o cara não chupa o pau do negão, mas o cara chupa a buceta da mulher dele, gozado pelo negão. Pior ainda, cara. Isso quando ele não é rabado, né, cara? É, Gay. Já virou. Transformou gay São Paulo. Chama o Paulo Guino, cara. É, o Paulo Guino já viu, você resolve isso aí, né? Cara, eu vi muito foda no Xbox desse jeito, cara. O cara chegava, começava a chupar o pau do cara e o negão ficava assim, que porra é essa? Depois que eu combinei, caralho. Vocês não me pagaram pra isso, não, né? E é foda, cara, como né, os amigos falaram mal aí, mas eu sou consumidor de cookie hold. É foda que você sempre tromba com essas merda, cara. Você tem que ficar muito ligeiro, cara. Tá consumindo de um mais light, assim, não. Não do cara lambendo a porra. É, então, mas é que às vezes você não espera, cara. Às vezes tá lá, tipo, da hora e. Ai, meu Deus, de repente, assim. E aí... Tipo, o cara tá encostado na barriga da mulher e escapa, assim, o cara na fogo. Tipo isso. Por isso que o de amador geralmente é melhor, porque no amador não tem tantas essas paradas. Difícil ter. No amador dá porrada se o cara aí. Exatamente. Caralho, cara. Pô, mas é aquele esquema, cara. E se rolar um bagulho desse, dá uma gozada bem na hora. E aí, velho? Como é que você fica com você mesmo, tá ligado? Aí você, né, vai chorar no cantinho. É que nem quando você tava assistindo Emanuele nos seus 12 anos de idade, tá ligado? Tipo, dá uma gozada na hora do intervalo, né? Tipo. É comercial daquele mix lá que detona fruta lá, você dá uma gozada, porra, cara. Meu Deus. Ele tá passando uma faca guinso no comercial. Tá sem chudoiê, tá ligado? Ficou com o do sol. Cara, foda que mesmo com o filme normal isso acontece, né, cara? Tipo, às vezes tá com no aquele close na bunda do cara. Sim. Ah, não, cara. Pois é, cara. Tipo, caralho. Eu não paguei pra ver isso. É, né? Eu não sei se de repente por isso que deu jeito naquela. Mais uma teoria. E mais um fetiche também, que era. Acho que é mais um que eu queria pra falar, que é o do traveco comendo mulher, cara. Isso não faz sentido. Claro que faz sentido, cara. Tipo, eu cheguei a essa conclusão sozinho. Não, cara, eu cheguei a essa conclusão sozinho e depois eu vi um vídeo que eu não era o único, eu vi um vídeo do Ronald Hughes, que tava falando isso. E, tipo, cara, quando tu vê um traveco comendo uma mulher, é a menor porcentagem de homem num filme pornô possível. Porque a única coisa que tem do homem ali é a piroca, cara. Tá comendo uma mulher. Isso é errado em muitos níveis. Faz um certo sentido, mesmo sendo errado. Eu vi, né? Até na MSP tá certo. É que eu falo assim, ó. Eu falo coisa que não faz sentido pela. Tipo, o cara faz todo um processo pra virar uma mulher, um pinto, tudo bem? E aí pega e vai comer outra mulher, tá ligado? Por que ele não fazia isso quando ele era homem? Aí entra aquele vídeo que alguém mandou hoje lá do traveco lá reclamando que nego contrata prostituta traveco pra comer cu de cara, velho. Olha a ligação aí, cara. Não, é o profissionalismo, pô. Profissionalismo, tem que ser profissional nessas horas e tal. Tá errado, o traveco que tá errado, né, cara? Ah, velho, mas eu acho doença pensar nisso, cara. Tipo, você analisando, ó, friamente a situação de que o traveco comendo uma mina é menos gay é muito esquisito, tá ligado? É, eu acho que isso é um atalho. É uma forma de se convencer, tá ligado? Tipo, não, de boa, você tem que falar. Eu sou hétero, cara, tô de boa. Não falei que é menos gay, porra. Eu falei que é menos homem. Menos homem em cena, né? Tem sim, cara. Exato, pô, olha pra aquilo ali, é uma mulher com uma piroca, cara. Então, cara, pro Marcel que acredita que se não tem piroca não tem graça, é o pornô lésbico perfeito, né? Não, é o pornô lésbico que vale, né? É a desculpa que ele precisava, cara. Não, mas eu não curto isso só porque traveco não tem pegada, cara. Não curto. Sabe? Ah, ô Marcel, eu não sei se eu já te falei, mas tem um traveco lá na Kiki que você ia curtir, então. Ele é macho. Como diz amigo nosso, é o pau no cu que ele precisa, né? aquela loira de cabelo encaracolado, mais velho? Não, tem cabelo, é loira, mas tem o cabelo curto, cabelo militar, assim. Ah, é, tem qualquer. Tem um brother meu que tem uma frase que deve ser a inspiração de vida do Marcel, que é: se não bateu bola, tá de boa. A gente fala aqui, né, cara? A gente fala que se as bolas não se encontram, não é gay. Pois é, cara. Então, é uma lição de vida, cara. É um estilo de vida, na real, né? Com aquela dupla penetração vaginal que roça o pau no pau do cara, vale, né? Aquilo vale. Não relou bola, tá de boa, cara. Tá de boa. Nossa, que porra é essa, velho? Não entendi, eu. Nossa, cara, são magrão intimidados. É, cara. Pô, esse link me abalou, cara. Deixa eu fechar. O único traveco, cara, que eu já vi mandando bem é numa cena com a Bela Dona, cara. Só, mais nada. É Bianca Soares, né, cara? Com Alexandre Frota, né? Foder tudo de vez. Eu acho que eu sei qual que é. Eu acho que eu sei qual que é, hein, Marcel. Eu acho que eu sei qual que é. Deixa eu mandar a foto aqui pra ti, e só me disse é. A esse galera aqui, tá manjando forte aqui, mano. Bela Dona, né, cara? Pra ver como é, cara. Você acha que a gente não vai ver? Essa aqui. É essa aí, como é que é? Daqui a pouco. Pô, essa aí não só tem mais. Nota mental, essa aí não, cara. Eu não vou ouvir esse episódio. Essa aí não tem mais. Essa aí não tem mais pinto, hein, cara. Essa aí não tem mais pinto. Hoje ela não tem mais pinto. Cara, eu não sei se é ela, não. Ah, eu tô ligado que é essa daí, tô ligado. Na minha lembrança, ela era um traveco loiro. Não, mas ela tava loira nesse filme. Tem um filme que ela fez com a Bela Dona, que é ela e outro traveco comendo a Bela Dona. Não, a Bela Dona é um traveco só comendo ela, cara. Não, mas a Bela Dona deve ter vários filmes assim, né, cara? Então. É. Ah, não, Bela Dona, né, cara? É, não, a Bela Dona pode, pô. A Bela Dona é foda. Mas enfim, o único traveco com pegada que eu vi foi aquele, cara. O resto é tudo parece. É, não, não é legal. Mas só por isso. Você traveco, problema, é que não tem pegada. Traveco não tem pegada. Tipo. Eu nunca parei pra analisar desse jeito. Hoje você vai ter o que pensar quando você for dormir. Vai ter o que ficar refletindo. Eu vou dormir refletindo. Pra ver que não tem pegado. E o movimento te envolve. Isso causa efeito, te envolve. Nome na lista, na pista. O clube vai ferver. Moleque zica com swag, swag. Não pague pra ver. Bem vestido, um japa elegante. É o que elas preferem. É o Yudima, é o diamante. Tem o que elas mais querem. Tem o que elas mais querem. Swag tá no jeito de andar, meu estilo. Isso aconteceu comigo, né? Que foi uma parada meio bizonha, assim. Que eu tava sempre com uma menina numa época, foi ano passado. Isso, e tipo, do meio do nada, a menina chegou pra mim. Deixa eu terminar o de graça de um delay do caralho. Que atraso. Cara, eu já tô atrasado, tô indo me xingar, porra, com atraso. Cara, a mina pediu pra lamber meu olho, velho. Cara, Vini, obrigado por ter falado isso, cara. Porque no dia do quando a gente gravou o Parafilia, a gente falou uma parte bem grande aí, Marcel, sobre isso, e não foi pro ar. Obrigado por ter trazido esse assunto, cara. Cara, você não perguntou coisas, qual olho pra ela? Calma, ela pediu pra mim pra lamber o meu olho e pediu pra eu lamber o olho dela. Mas, tipo, não lamber o olho dela por fora, lamber dentro do olho dela. Tipo, abrir o olho dela e lamber na parte branca, assim. Cara, E você fez, cara? Tantan! Não, cara. Cara, eu tenho que dizer, você perdeu uma oportunidade da hora, porque o negócio é da hora. Mas não dói, cara. É o olho. Não, Cara, eu tenho a impressão que com um menor cisco que encostar no olho, a maior dor, cara. Fudeu, né, cara? Ah, não, velho, tipo, em mim, cara, não, calma. Em mim eu não deixei ela fazer, mas eu fiz nela, pô. Eu não deixei ela fazer em mim, porra. Eu não, porra. Ah, mas mesmo com o olho fechado, da hora, porque aqui, né, a parte de cima aqui é bem sensível. Com o olho fechado rolou, cara, mas com o olho aberto não, velho. Vai, não dá. O olho aberto é tenso mesmo. Nossa, o olho aberto é tenso, cara. O olho aberto é tenso. É um treco meio bizarro, velho. Tipo, na boa. Eu nunca vi isso, cara. Eu queria achar um pornô assim. Eu não vou dizer que foi ruim, mas eu não posso dizer que é um negócio assim, tipo, ah, que eu achei massa pra caralho. Eu achei estranho, mas tá de boa, cara. Sabe? Coisa da guria. Tá de boa. Pra ela tá de boa, pra mim também. Mas eu não. Com olho aberto não rolou, velho. Nossa, muito tenso. Aí, mas o cara já tem uma nóia de coisa pra dentro do olho e me deixar a mina lamber meu olho. Tá o Vini segurando o olho aberto assim, ela vai chegando com a língua. Não consigo. Não dá. Ele vai voltar de novo, ela segura o olho dele assim e vai chegando. Não dá, cara. Tenso. Colocar aquele bagulho no olho do Laranja Mecânica, tá ligado? Pra ficar aberto assim. Ah, cara. Aí vem a mina com a linguinha assim, tipo. Nossa, mano, juro, deu uma coceira no olho direito aqui agora, cara. Pô, tá aqui coçando o olho também, cara. De nervoso. Não, cara. Eu já vi um pornô japonês que é um cara lambendo toda a cara da mina. É muito escroto. Mas é isso, o cara tá lambendo toda a cara da mina e lambendo os olhos dela também. Mas eu acho que não é o pornô que tu ia curtir, mano. É, Japanese people, cara. O bagulho é estranho. É bizarro. É foda. Mas tem mais um lance que já aconteceu comigo também, posso falar? Foi o sonho, cara. Monólogo do Vini. História. Tipo, uma vez, eu tava sendo com a menina e tal, ela toda quietinha e tal. E aí, bah, rolou, né? Rolou o lance e tal. Só que, velho, a menina só gemia, só gritava e só falava as paradas na hora do sexo, assim, em inglês, cara. Ah, não. Só em inglês. Caralho. Eu achava assim, deu, porra, tudo bem que eu já tô trepando feito um filme pornô, porque o negócio era mais ou menos nessa pegada, assim, cara. Só que a menina só falava em inglês, cara. Tipo, não, o negócio era na pegada. Não, era a pegada da mina, não era minha, cara. Eu sou meu Deus, cara. Tô meia bomba, né, cara? Não sou transão, porra. Aí, tipo, eu ficava assim, pô, tá trimassa e tal. Daí a menina começava, oh my god, eu, caralho. Nossa, que porra. Bruxaria, tá ligado? Tipo, como assim, cara? É uma fantasia dela. A menina deve ver que pornô e achar que a vida é, assim, é aquilo, tá ligado? Eu acho que ela vai lá na farmácia comprar remédio pra dor de cabeça e recebe uma piroca, assim, de print. Eu fiquei pensando, aí na minha cabeça eu começava a achar aquilo broxante, aí eu pensava assim, não, ela deve assistir pornô pra caralho, mano. Deve ser, isso só pode, é a única explicação de água. Mas era estranho, porque era tudo em inglês, cara, era muito estranho. Que louco, cara, que louco isso. Eu tô muito disso. Pô, ia ser da hora se fosse tipo em russo, tá ligado? Se fosse em russo, não tinha alemão aí. Imagina, cara, eu ia parar assim, caralho, que porra é essa? Tá me tirando, menina, como é que. Igual eu falei, eu tinha contado pros gurinhos lá que eu tava num motel e a TV tava ligada, não passando filme pornô. Começou a tocar uma música que era igual a abertura do Pai de Família, cara. Cara, eu já espero o pior cenário possível, né? Eu tive que olhar muito rápido pra TV pra ver se não tava já encantado, tá ligado? Cara, aí tu vê aquilo assim, não, cara, eu imaginei, tá ligado? São tipo 5 segundos mais lentos da sua vida, né? Que é o não, tempo cara, de você olhar pra foi, TV e. Foi um segundo, assim, eu ouvi um. Voltar a respirar, tá ligado? Cara, pior se a televisão tivesse sem som e fosse realmente Pai de Família e você só percebesse no meio do filme. Ah, daí já tá, o cara já tá envolvido na delícia daí, cara. É, pega a manteiga, se delicia, cara. Que merda, cara. Que merda, mano. Não, mas no fim não era, cara. Era uma mina e um cara. Ah, zoado, hein, cara. Só aproveitaram a música de fundo. Cara, sabe um outro bagulho que eu não entendo muito ainda, também no voltando pro BDSM? É aqueles bagulhos de ficar colocando aqueles bagulhos de choque, tá ligado? Que cola na pele e fica dando choque. Tipo, o cara fica de controle, com controle remoto de longe dando choque. Tipo, que merda, cara. Eu particularmente, agora eu vou te explicar. Isso deve ser a fuder pra caralho. Eu curto uns tapas, eu curto umas paradas mais violentas e tal, mas isso... Que tem o gato fazendo isso. Se você achou o Vini, cara, na rua, já chega dando tapa. Já pode chegar. De boa. Esses lances de choque aí deve ser massa, cara. Mas, velho, é que choque dói pra caralho, velho. Choque é uma dor ruim, tá ligado? Não é uma dor boa. Estilete é da hora, tá ligado? Essas paradas é da hora. Mas choque, velho. Ah, caralho. Cara, se a mina te risca com estilete, é da hora. Cara. Vai ter uma hora. Como assim, cara? Não, falando isso. Caralho, estilete, velho. Não, é tipo uma risca. Tipo, pega a peixeira lá. Pega a peixeira nessa porra que é tipo na navalha. Teve uma vez, velho, uma vez que uma mina abriu as minhas costas inteiras com as unhas, cara. Que eu fui pra um treino de. Eu jogava rock e eu fui pra um treino, cara. Eu tirei a camiseta, os malucos acharam que eu tinha sido chicoteado, cara. Porque as minhas costas estavam todas cortadas, cara. E tipo, tá ligado? Foi atacado por um urso, cara. Mais ou menos isso. Eu tinha ursão, visto a guria, foi um ursão. Eu tinha visto a guria no dia anterior e, tipo, sei lá, eu dormi, não tomei banho, nem porra nenhuma. E, cara, eu fui treinar, cara, eu comecei a suar, velho. E o suor começou a pegar no suor, cara. Acertei. Cara, se não tivesse sido tão bom na hora, eu acho que eu não teria feito, cara. É tenso, cara. É tenso, velho. Ah, é foda. Ô, cara, mas é que choque é foda. É que tá, ô Vini. Tipo assim, tu deve estar falando disso porque tu já deve ter nomeado choques superficiais, assim, cara. Não, choque superficial, cara. Choque lá, porra. Mas no pornô, o cara não vai ter um volt, né? Que vai queimar. Né? Mas com superficial, tipo aquelas raquetes de matar, né? Mosca, tá ligado? Qual a intensidade da. O cara tá ali com. Vendo a mina, a mina puxa um taser e atira na bola do cara, né? Aí o cara fez... Então, esfumando, né, cara? De choque que eles dão na mão, assim, que é um pauzinho vermelho que dá choque, ali é da hora, porque tá na mão do cara. Mas quando, tipo, você gruda os bagulhinhos na mina e fica de longe com o controle remoto. Tipo, que merda, cara, você não tá ali. Então, cara, tem uns trecos que eles usam, que é tipo uns eletrodos... É, os eletrodos, isso aí. A gente usa nos pacientes pra atender, pra fazer, tipo, eletroanalgesia, eletroestimulação, que é o mesmo princípio daquele e-toner lá, que o cara coloca na barriga e a barriga fica, sei lá, fazendo um exercício sozinho, tá ligado? Vira tanquinho enquanto toma uma cerveja, né, cara? É mais ou menos essa ideia. Só que tem um determinado nível da intensidade desse negócio que ele cria um certo desconforto, tá ligado? Ele fica incomodando, o choque ele é maior, ele machuca aquilo ali. Uhum. E ele é bem superficial, ele não é profundo. Machuca, incomoda, mas ele não é tão prejudicial assim. Incomoda você... mais pela retração do músculo, né? É, eu acho que se fosse assim, cara, eu acho que beleza. Agora, porra, o cara puxa ali aqueles negócios de carro, tá ligado? Que é pra fazer a bateria. Fica nos peitos, fica nos mamilos. Coloca nos dois já, né, cara? É, coloca os dois mamilão ali, acelera o motor aí, cara, já era. Não dá, mano. Ah, não, mas se é assim que nem tu falou, é tipo, eletrocutando e relaxando, tá ligado? Não, cara. Ah, pô, tá, mudei de opinião, mudei. Beleza. Aí até pode ser da hora, cara. Não sei, só uma ideia, né? Um treco que eu lembrei agora, aquele é aquele os caras vestidos igual bebezão, tá ligado? Ah. Coisa de japonês também, né? É, cara. Escroto, cara. É broxante, velho. Eu já vi, cara, vídeo japonês de mina. Aí, tipo, é meio. Cara, na minha lembrança era um vídeo POV, cara. Aí o cara tava com um fraldão, cara. Ah, não. Não, não é legal, cara. É bizarro, né? Não tem. Tem o contrário também, né, cara? Tem o contrário também, né? Tem as minas de tipo, fralda, e aí a mina se mija e o cara vai lá, tipo, trocar a fralda dela, tá ligado? É muito escroto isso, cara. Não, cara. Que pariu. Não sei, cara. Não sei falar, cara. Cara, um bagulho que é muito bizarro que falaram aqui no chat agora é que é foda, cara. Que é aqueles vídeos que a menina tá, tipo, chupando o cara, ou, tipo, batendo um punheta pro cara, e quando o cara vai gozar, ela pum, dá uma maqueta no saco do maluco, cara. Não! Ai! Dá aquele dois dedos assim com tudo, tá ligado? Nossa! Não, mira, você faz brincadeira de deixar vergão no braço do amigo, tá ligado? Tipo, ela faz isso no nosso bola. Não, cara, pior que a gente dá um socão mesmo, cara. Assim, vergão na bola, não, morreu. Não. Você é louco, velho. Não, cara. Mas o problema é que, tipo, cara, um apertãozinho de nada te deixa, tipo, tu não consegue fazer nada, tu não consegue ficar sentado, cara. Tu imagina um soco, né? Você, tipo, perde a inteligência, você perde a vontade de viver, cara. Cara, mistério na hora, né? Não dá, cara. Eu consigo entender o cara, sei lá, a mina pisar no pau do cara, ou que nem uma vez eu vi a mina passando um ferro de passar quente na piroca do cara. Até ah, não, não, cara. Não, velho. Que isso? Não, eu não curto, mas eu consigo entender até, cara. Agora, no zorro, não, cara. Deixa o zorro em paz. É uma dor que velho, é, dói na alma, cara. É uma dor fácil, puta que pariu. Caralho, cara, não rola, cara. Mas sabe um negócio que é foda, cara? Tipo, sei lá, tá no rally rola lá com a guria, aí de meio do nada, cara, sabe aquele joelho no lugar errado, na hora errada, cara? Ai, quando a mina tá empolgada, assim, ela começa a se mexer e tal, e pá, aí dá aquela joelhada ali onde não devia, cara. Bah, é uma muita sacanagem. Acho pior que isso. Cara, só quando. Fala, Matheus. Entre nesse vídeo que o Godoka mandou e vamos pra um minuto de vídeo. Cara, a mina dá um soco no saco do cara. Eu não tive coragem de abrir o vídeo, não. Na moral. Cara, ela dá três socos. Ah, eu já vi esse, é o que salta na hora que o cara vai godar. Caralho, ela dá um caralho, mano. É tipo, mano, tremi aqui, eu estou em posição fetal aqui, cara. Não dá. Ô Vini, tu falou, mas acho que, cara, é uma coisa que deve doer mais ainda, cara. Quando a Vini sobe demais, dá aquela dobrada assim, tá ligado? Mas tu sabe. Velho, é broxado instantâneo pra sim, não, pode não, dar problema. Pode dar problema. Porque tu pode dar fratura no tecido esponjoso ali, né, cara? Porque ele fica cheio de sangue, dele fica rígido. E daí a chance de dar uma fratura ali é bem grande, cara. É broxada automática, né, cara? É tenso, cara. É tenso. Eu não vou mandar imagens porque é forte, cara. Mas a fratura peniana é triste. Mas boa. Vai estar no post. Não. É no post, cara. Tá boa. Vale a pena. Ixi, mano, tá louco. Cara, aproveitar que a gente tá falando desse treco, vamos entrar num outro fetiche que eu acho bizarro pra caralho, eu acho que eu não sou o único. Cara, aquelas minas que fazem prolapso, meu. Que porra! Eu não acho essa. Eu acho elegante às vezes, cara. Não, cara. Às vezes é legal, cara. Às vezes é legal. Não, não, velho. Não, eu tiria na vida real. Mas tem uns que é da hora, velho. Pô, é. Assim, ó, eu não sei se vocês estão ligados, mas, tipo, cara, prolapso anal, prolapso vaginal chega a ser uma doença muito séria, cara. Pode causar infecção e a mulher, além da mulher ficar estéril, a mulher pode ter muito problema urinário e coisas do gênero, né? Só que, tipo, tem as minas que usam essas paradas pra, tipo, cara, sei lá, a mina tá dando. Vou dar um exemplo, tá? A mina tá dando cu pro cara, aí faz aquela cena lá de abrir a bunda, tá ligado? Daí a mina faz, tipo, sai o alienzinho do cu dela. Nossa. Dá uma panada pra galera e volta. Não, mas é isso que eu tô falando. Eu não tô falando do. Um tchauzinho, né? Eu tô falando desse prolapso ocasional, assim, entendeu? Isso eu acho da hora. Isso eu acho deselegante, às vezes. É da hora. Eu acho da hora pela zoeira. Eu acho da hora só de zoar. Não, assim, tá barato. Dá pra achar maneiro. Uma vez não, eu. Não, exatamente, pela zoeira até vai, né, cara? Mas, porra. Uma vez eu vi um desses. Eu acho que é daquela série do. Não é... Ah, é uma série aquela do. sim, lá, Deep Anal Abyss, não me lembro qual delas é agora. Uma série famosa lá. Aí é duas minas na cena, elas ficam com aquelas. Tem uma maquininha assim que puxa o ar que elas usam pra fazer o sair pra fora, tá ligado? Aí elas fazendo uma na outra e tem uma hora que as duas saem ao mesmo tempo, elas ficam esfregando, o mundo é muito. Mas essa aqui, não, essa aqui. Cara, o filme não. É legal, assim, cara. É criativo, acho. Criativo, né? Criativo, criativo pra cinema pra mim, cara. Nossa, eu abri a imagem, velho. Fujo, velho. Tipo, a mina tá tomando, comendo uma maçã do amor, tá ligado? É, velho, tipo, é um negócio muito errado, cara. É um negócio muito errado. Pô, Proxy Base. Com certeza eu vou estragar a vida de alguém que vai comer maçã do amor aí, vai lembrar dessa porra e vai vomitar no parque, cara. Não, isso é muito errado, velho. Ah, não, é quando é. Ah, não, mas tá, tipo, é o contexto, cara. É que nesse caso aí congelaram a imagem quando tá amassando o amor pra fora. Não, não, cara, mas ela deixa a maçã do amor pra fora e ela fica, cara. Ah, não, mas aí não é bonito, realmente não é bonito, cara. Não é quando é só aquela piscada, aquele alô, tá ligado? Que alô. Ah, é da hora. Que... Da hora. Aquele Mortal Kombat, né, cara? E volta. Sabe uma coisa que eu acho chato pra cacete? Aqueles de sexo em van ou veículo. Ah, realmente, eu também não vejo graça nenhuma. Garotas da van, cara, como assim? Os caras arrancam tudo. Um Vídeo 44p, velho, fazendo alegria da galera aí na escadona. Cadê o churrumino? Eu na história de vida, eu presenciei essa van pessoalmente. Como assim? Eu vi ela passando do meu lado. Caralho. Existe, cara, isso é verdade. Cara, é bizarro, cara. Cara, você não pulou na frente da van? Eu tava no ônibus, cara. Todo mundo falou, para essa porra que eu também quero brincar. Bate na lata e diz, me deixa entrar. Eu tava no ônibus voltando da escola, cara. E vi a curiosidade da galera. Cara, que porra que é? Quando eu olhei, cara, uma mulher trepando loucamente dentro da van, cara. Você, tipo... Você me olha pro lado, tá todo mundo batendo punheta, né? Meu, um monte daquele moleque virgão do colégio olhando, curioso, né? Com a mão da camiseta, assim, tá ligado? A mochila tá ainda me tapando, assim, meio distraído. Esse Garotas da Van, se eu não me engano, não tinha aquela parada de que tu podia ser um dos caras, cara? Tinha. Era sorteado. Era sexo na van. Tinha, se você conseguir pegar a van, que ele não conseguiu. É, tipo, eu não lembro o nome, é alguma coisa assim na van, cara. Ah, eu já vi uns desses aí, cara. Tipo, lá na frente. Isso é muito, tipo, quando... Eu baixava vídeo no emule, no caso lá. Exato, eu sei, cara. Isso 20 é segundos, difícil. Tá ligado? Tipo. Você rezava pra não ser tipo o trailer do filme do Homem-Aranha 1, cara. Mas o. Não, era mais fácil tu baixar o trailer do Homem-Aranha 1 e seu sexo na Havana, que é sexo. Sim. Também rolava disso, né? Mas o. Tem essas pegadas aí, cara. Eu acabo achando mais engraçado. Do que qualquer outra coisa, assim, porque os caras fazem aquelas pegadas, tipo, que oferece dinheiro pra mim, né? E as minas aceitam, tá ligado? Tipo, tem toda uma ceninha, né? Tem toda uma ceninha. E aí na hora eles falam pras minhas ceninhas, depois que o cara acaba, não, pega aquilo lá, não sei o quê. Aí a mina sai da van, os caras arrancam com a van. Deixa a mina sem dinheiro, tá ligado? ou quando é o contrário, que eles fazem aquelas cenas das atrizes famosas mesmo, tem com a Giana, tem com a Sarah J. Catando maluco qualquer na rua, tá ligado? Focando pra dentro da van. Isso, cara, eles acham uns caras muito com cara de baixa renda, assim, pra fazer o filme, tá ligado? E aí tem uns que não conseguem, daí eles expulsam da van e chamam o outro, tá ligado? E aí você acaba achando engraçado esse vídeo, assim. As fotos dos caras baixa renda pra dar esperança pra gente que tá olhando. Isso, tá pra te achar que eles passam. Aí, ó. Aí, ó, esse pedreiro aí podia ser eu, caralho. Tem um, cara. Isso eu nunca vou esquecer. Eu acho que é com a Sarah J. Ela para o cara tá com uma marmitinha com coxinha de galinha. E aí ela pega, tipo, ela traz o cara pra dentro. E ela pega e começa a comer a coxinha, tá ligado? Da marmita do cara. muito da hora, cara. Eu ri pra caralho, velho. Caralho. Cara, tem que ser na boa. Comer a coxinha a cara, do cara. E a partir do momento que você tem que se contorcer dentro de um Gol 1998 pra comer uma mina, aquele negócio de uma van cheio de banco perde completamente o sentido. Tipo, o Godoka é o mestre da yoga, né, cara? Já fui. Hoje tô velho, não consigo mais. Tentando só mais. Não tem mais carro dele. É. Busão, cara, busão tá aí de boa. Pô, vou criar uma nova modalidade, sexo no busão. Só mas tem, cara. O japonês já tem essa merda aí, cara. Tem, mas é. Tipo, é tudo ator contratado já, também, né? Já falei, comprar uma Kombi e montar o trepada na Kombi. Versão baixa renda. É, versão baixa renda. Nossa, cara. Versão mais baixa renda, velho. Não sei como vai, muito vai... vocês. A gente vai na área trash lá do GP Guia e caça as atrizes. Galera descendo pelada, porque a Kombi superaqueceu, sabe? Tudo no o triângulo, assim, lá na frente. Para o calorão da Kombi, aquela merda esquenta pra caralho também, né? Triângulo, caralho, velho. Pega os matinhos, os galhos de árvore e faz lá. Nossa, cara. Esse é inovador, cara. É só um baixa renda. Começar a fazer uns pornô interativo, tá ligado? Tipo, pede pro cara botar altas fotos assim dele, tipo de perfil, de trás, e substituir a foto do ator principal pela cara do caboclo lá, tá ligado? Cara, isso me lembrou aquele maluco que fica pelado, fingindo que tá transando com as mulheres em chroma key, tá ligado? Você já viu esse maluco, cara? Não tô ligado nisso aí, cara. Cara, não, cara. O Bruno sabe o nome, cara. Eu vou perguntar pra ele depois e vou pra você botar no post. O cara tem uma série de vídeos, tá ligado? Que, tipo, fica as minas de... Ele pega umas minas fazendo solo, assim, tipo... abrindo a perna, assim. E aí ele chega num chroma key bem vagabundo. E começa a ficar rebolando em cima da frente do mundo. Passando o pito no chroma key, cara. Eu vou passar pra vocês depois, cara. Só não vou esquecer. Crunch, cara. Cara, se ela tem like, causando no rolê, incendiando o baile. Uou. Olha que meu naipe fez, elas não param de olhar. Abre que é minha vez, segue no jeito de andar. Olha que meu naipe fez, elas não param de olhar. Abre que é minha vez, segue no jeito de andar. Olha que meu naipe fez, elas não param de olhar. No final desse mais um episódio do Carinhos Voadores, e queria agradecer a toda a rapaziada aí pela presença hoje, cara. A gente agradece no nosso coração. E por favor, façam um jabá de vocês, digam um link onde vocês estão, toda aquela coisa toda. Então, galera, pode encontrar a gente lá no superamistos.com. Entra lá no nosso sitezinho, é pobre, limpinho, tem. E uma bosta. Não degrine o site. Não, mas chamando de bosta, eu tô ajudando a nossa imagem, cara. Acessem lá, a gente tem toda quinta-feira tem podcast, sábado sempre tem um postzinho de putaria lá, pra vocês curtir. E era isso. Sábado de manhã, né? O podcast de manhã. Dia. É muito bem bolada a ideia, realmente. E Todd, cara, faz aí o teu jabá aí, cara. Diz onde é que tu tá na internet. Tu que é a celebridade aqui, né, cara? Manda lá. Eu sou o transão, né? Meninas, estou perseguindo a marca do Nazi. Agora só me faltam 997 mulheres pra chegar a 1000. Me ajudem, por favor. Pretendo chegar a isso antes dos 35. E eu tenho 34. Mas, se não... Começar a separar os 20 centavos, brother. É, porra. Tô tentando, brega de ontem, tá muito caro. Não tá dando mais pra pagar aquela porra. Já não é pelos 20 centavos, né, Todd? Não é pelos 20 centavos. É pela marca do Nazi. Mas se não me quiser... Não não quiserem me ajudar nessa marca, podem acessar hqfan.blogspot.com.br, que de vez em quando eu escrevo alguns posts lá com várias incongruências verbais e coisas assim, mas acho que dá pra divertir um pouco. É isso aí, valeu pessoal. Beleza. Agradeço o convite aí, né, Marcelo? Valeu. Claro, pode crer, valeu aí, cara. Convite, então você vê. Valeu. E valeu também a presença dos caras que, tipo, de última hora, duas da manhã. E é bom saber que tem vagabundos que foi acordado nessa hora que cria a gente. Praticamente todos os dias. Matuza, uma vez eu tava numa conversa com o Segui, nós tava na merda, cara. E eu falei pra ele uma frase que é a seguinte: que é, a vida é um traveco lambendo na cabeça do nosso pau. Mas aí é desses momentos que a gente vê que, apesar de estar na merda, a gente encontra a vitória, cara. Na derrota, a gente tá numa sexta-feira, cara. A gente tá numa sexta-feira. De madrugada. Cara. E a gente encontra a vitória com os brothers, velho. Então. E se ajuda, a gente estaria falando de traveco sem gravar absolutamente. É, a gente não ia estar gravando. Pra quem quiser referência da imagem que o Vini citou, Mariana Córdoba. Tem que estar 3 horas no hospital fazendo cara de paisagem, gente. Pelo amor de Deus. Se isso ajuda alguma coisa ou degride mais, se tecnicamente hoje é sábado, hoje é aniversário da minha mulher e eu tô aqui. Então. Realmente ninguém supera essa, mano. Parabéns, campeão. Ah, parabéns aos envolvidos. Puta que pariu, duro golpe, cara. Um beijo, amor, um beijo. Então agora pra parte do feedback, cara, e como a rapaziada que entrar aí quiser comentar, vai ficar sabendo já, a gente colocou finalmente o Discos nos comentários, depois de muita pressão. Eu confesso que a pressão em si não foi o ponto importante. O importante é que agora a gente se livrou dos spam, graças a Deus, filha das putas dos spam, cara. E também tem a parada que agora vocês podem ser notificados pelo e-mail, caso seja respondido e tal. Cara, o que não foi o principal motivo, sempre é pra né, cara? Tem a parada de que vocês fazem toda a questão, tá aí. Pra gente não fez muita diferença, não foi muito difícil de colocar o disco. Se fosse muito difícil, não ia ter rolado. É verdade. Ou quer dizer, se fosse muito difícil, o Alan ia colocar, e se ele conseguisse, não ia ter. É, por aí. Meio isso. Então, Arthur, tem algum comentário que tu quer ler aí, cara? Cara, primeiro eu quero falar aqui que o Jean, ele falou que no começo ele não tava levando muita fé nesse episódio e tal. Saiba você, senhor Jean, que a gente também não tava. Então, mano, vamos junto. Ele falou que depois de ouvir, achou que esse tema pode ser uma muito boa. Pô, a gente tava comentando isso aqui agora antes de gravar, que a gente ficou impressionado, que a gente achou que esse podcast ia ser uma merda e, tipo, podcast mega genérico e, pô, foi da hora, o pessoal curtiu, da hora. Sim. Essa coisa de estar com crise pra temas é foda. Qualquer episódio que a gente acha que vai ser ruim é foda. E aí teve não só um, né? Tiveram vários comentários bem grandes do Sr. F, né? Como sempre. E aí achei legal que o Pfeffer Punheta comentou aqui embaixo. Cara, respondendo ao Sr. F, né? Cara, seus comentários são show à parte. E, pô, pior que é mesmo, cara. Mesmo no meu post lá do futuro do pornô, o Sr. F fez um comentário bem grande, foi legal e tal. Eu, cara, assim, sinceramente, tenho até pedido desculpa pro Sr. F de novo. Eu acho que eu já pedi desculpa ele em uma outra oportunidade, que eu não respondi ainda os comentários do meu post e tal, porque eu não fiz uma conta no Discos. Porque geralmente eu entro pelo celular, e no celular é uma bosta e tal. E aí, raras as vezes que eu pego o computador aqui, eu esqueço de fazer a conta do Discos. E agora são 4:30 da manhã, não vou fazer de novo. Mas tá prometido, até o podcast sair, essa conta tem que ser feita, hein, cara? Que feio. Será feito, responder, né, cara, comentário. Pô. Eu também tinha. Como a gente ia ter podcast semana passada, mas não acabou não podendo ter, cara, eu ia dizer também que eu ando muito, muito negligente com os comentários no site, né, cara? E eu prometo que eu vou voltar a responder e tal. Saca? Vou parar de parecer arrogante, porque, né, eu não tô respondendo as paradas. Enfim, é só registrando aqui, cara. Beleza. Eu tenho um comentário aqui da Gabi Moco, que, né, o pessoal tá aí em cima, né, depois do último podcast, as minas estão sendo perseguidas. Tem um comentário aqui da Gabi falando em caixa alta, inclusive. Saudade do Miguel. Que sua voz de nada com porra nenhuma. O pior é que mesmo com sua voz de nada com porra nenhuma, ele ficou muito feliz com o comentário, Gabi. Ele ganhou a noite. Fato. E teve um comentário aqui também de um ouvinte novo aqui, né? O Diego Pinto, que ele tava falando dos personagens que ele quer ver em pornô, ele já logo mandou que ele queria ver o Wolverine com o dente de sabre. Do Ianto Jones com o Jack Harkness. Todo homo nerd, fã de Torchwood, quer ver isso. Eu nem sei o que é Torchwood, cara, desculpa. Eu acho que é mais fácil a gente se chamar de homo nerd do que saber o que é Torchwood. Não sei se vocês já falaram isso, mas uma sugestão do tema, que vale ou não no pornô. Cara, na verdade, o tema do episódio zero foi esse. O episódio zero, que a gente tem muita vergonha, se você quiser lá ouvir e tal. Talvez um dia a gente regrave, porque aquele episódio é bem bosta, mas, né, não sei. E foi o tema? Não foi, cara. Nem teve tema aquele episódio. Foi, cara. A gente falou de coisas que a gente curte, que não curte, que não pode, de várias coisas. Foi mais ou menos o tema. O episódio zero, a gente pode pensar que não teve e fazer, tipo, né? A gente pode continuar ignorando aquele episódio também, né? E aí ele falou que, né, a gente, podcast é bem bacana e tal, só que seria interessante se convidassem algum cara gay pra fazer parte da equipe, né, pra agregar valor ao podcast, né. Ah, bom, há boatos que já tem um cara gay na equipe, né? O cara só precisa, né, se mostrar um pouco mais. Eu acho que talvez o cara também seja num conflito, né, talvez não seja se mostrar, talvez o cara só precisa aceitar a condição, né. Eu tô meio complicado de rir, cara, porque eu não sei de quem tu tá falando, tá ligado? Pode correr o risco que tu tá falando de mim, eu tô aqui zoando também, cara. Fica aí quem é aberto. Verdade. Então, cara, eu queria aqui registrar o comentário da Anitta, cara. Bem-vindo. Primeiro comentário aqui no podcast, né, cara? Ela comentou aqui que o personagem que ela gostaria de ver no pornô é o Matuza. Que voz excitante. Ai, ai. Porra, cara. E aí, Matuza? Como é que tu te sente sendo elogiado assim tão abertamente, cara? Estou corado. Cara, não, pior que assim, geralmente quando é pra elogiar em voz, né? O Miguel fica boladíssimo, que sempre falam da voz do Marcel, né? Eu confesso que eu fiquei um pouco só. Inclusive, nessa mesma semana que a Anitta elogiou minha voz, até muito obrigado, Anitta. A Gabi falou, entre aspas, mal da minha voz no Twitter. Ela falou que ela não entende porque que eu falo sussurrando. Ah, sim, eu me lembro. Não tem. É porque ela não grava um podcast de pornografia morando na casa com a que a família dela mora, né, cara? É isso que ela não entende. É o meu charme, E também aqui é um comentário do Rodrigo, cara. Eu só vou responder uma pergunta que ele fez. Ele perguntou se os números 1 que vão misturados com os pontos de exclamação nos posts, cara, se eles são acidentais ou são propositais. Rodrigo, eles são propositais, cara. É que, tipo, como a gente aqui no cara, a gente se conhece por causa do Twitter, a gente usa muito o Twitter, isso, muita coisa veio do Twitter, essa parada dos 111, cara, eu não sei porquê, mas, tipo, veio dali também, eu acabei colocando. Até às vezes, o Marcel acho que nunca colocou, mas às vezes o nego coloca, tipo, exclamação, exclamação, exclamação, 111, aí escreve 11. Não, eu já fiz isso no cara ali também, já fiz. Herança da zoeira. É basicamente, cara, sei lá, eu não tenho como me defender, eu acho engraçado. Tem também aqui o comentário do Raul, cara, falando pra gente aqui, cara, que ele gostou muito porque a gente defendeu a Chloe, cara. Pô. E, pô, cara, onde a Chloe for citada, ela tem que ser defendida, porque a Chloe é muito amor, cara. Ela é aquele narizinho, nossa, cara, eu casava com ela. Como ela completou minha adolescência, velho. Meu Deus. A questão é, cara, Raul, dá uma procurada na como ela tá hoje, cara. Ela embarangou fodamente, cara. Eu achei... Sério, cara, quando não sei, eu vi não, isso, não, cara. Não sabia, não. Eu vi uma foto dela, cara, ela tava barangando. Barangaça, velho. Não barangaça, mas tipo, ela não é aquela menina que ela era. Pô, também Smallville teve 10 anos, né, cara? É, sim. Mas ela não envelheceu tão bem. Mas ainda assim, eu com certeza trataria muito bem, sem problema nenhum, que ela merece, cara. Docinho. Ai, que loucura. Ah, cara, lembrei de comentar aqui também, essa semana, tava no trabalho, né? Como você sabe, o Rodrigo trabalha comigo, né? Trabalha na mesma empresa que eu, né? A gente não trabalha junto. Eu sempre cruzo ele com os corredores e tal, né? E aí ele passou e tal, ele, oi, e aí, Marcel? Eu falei, que porra é essa, mano? Ele me chamou de Marcel, cara. Capaz, velho. Cara, eu Marcelo, tem que ver essa fixação aí, Marcelo. O cara tá com o seu nome na cabeça aí, tem que ver isso aí, Marcelo. Não, é carinho, carinho, é carinho, entendeu? Ele devia estar caralhinhos aquele dia e deve ter achado engraçado alguma coisa que eu falei e ficou com o meu nome na cabeça aí. E... transferiu pra ti o carinho, entendeu, cara? É, não leva mal. Rodrigo, um abraço, cara, um abraço. Vou dar um abraço aqui também, então, pro Foca Fofoca, né, que comentou também aqui, e nosso amigo Evandro Louco, que tava aqui hoje também. E aproveitar também pra mandar um abraço carinhoso, quente e molhado, cara, pro Miguel e pro Alan, esses dois lindos, gracinha, seus pau no cu, vocês deviam estar aqui hoje, caralho, bando de viado. Posso que estão dando rabo aí na esquina, seus trouxas. Vamos ver só, cara. Sentiu rancor, hein? Sentiu rancor. Enfim, um abraço pra vocês, queridos. Ó, próximo. É isso. Alguma semana isso. Aí que não tiver podcast. Alguma semana aí que não tiver podcast, né? Alguma semana futura, mesmo que não for culpa de algum dos dois, culpe algum dos dois. Vai ser. Cambada tudo puta e viado, Alan e Miguel. Então é isso, rapaziada. Até semana que vem, como sempre. Segue a gente no Tumblr, no Twitter, curte a fanpage, faz o download, manda um beijo. E Vini, preparado aí, cara? Ah, eita, caralho. E o movimento te envolve. Isso causa efeito de envolve. Nome na lista, na pista. O clube vai ferver. Moleque zica com swag, swag. Não pague pra ver. Bem vestido, um japa elegante. É o que elas preferem. É o Yudima, é o diamante. Tem o que elas mais querem. Tem o que elas mais querem. Swag tá no jeito de andar. Meu estilo, nosso estilo, eles querem portar. Muita treta, rouba a cena, nós na pista. Vixe, olha o estilo e o movimento, sou artista. Vixe, preto, couro e spike. É o de Max na produção de no style. Se elas curtem like, causando no rolê, incendiando o baile. Olha que meu naipe fez, elas não param de olhar. Abre que é minha vez, swag no jeito de andar. Eu fui no sebo ontem, que me expulsaram da aula da autoescola, porque acharam que eu ia bater num colega meu. E aí eu passei num sebo antes de vir pra casa, e aí, tipo, eu tava dando uns gibizinhos, e daí em cima dos gibizinhos tinha uns pornô, né? Eu tinha uns DVD pornô, né? Ah, quer saber? Foda-se, eu vou olhar mesmo, né? Já tô na merda. Ó, rebelde, hein? Olhando pornô no sebo, cara. Ah, vou começar nem separar o lixo depois, né? E aí... não vai dar boa noite pra tua mãe, mas... não, tô boa, não. E aí, eu tava olhando o gibi, a guria viu que eu tava lá pra olhar o gibi, me entregou o banquinho e tal, e ficou, tipo, a guria falava alguma coisa comigo de vez em quando e tal, e eu lá olhando o gibi. Eu peguei, fui olhar os filmes pornô e tal, eu comecei a olhar, tipo, sei lá, morenas boazudas, comendo cu de morenas, não sei o que lá, negras gostosas e tal. Aí uma hora eu puxo, assim, chupando pau de gordinhas gostosas, tipo, era um gibi pornô feio. Aí eu olhei assim, deu, porra, o Bruno ia se deliciar aqui, mas deu pra... cara, chega. Aí eu peguei os gibizinhos, aí fui falar com a guria do caixa, daí a guria do caixa olhou assim pra mim e disse, ah, vi que tu tava vendo os vídeos ali, tu não achou nada do teu agrado. aí eu fiquei pensando, mas que piranha, olha só que desgraçada, me cuidando dentro do pornô. Aí... cara, eu falo de filme pornô no sebo que tinha tipo, tudo usado, né, velho? Aí eu olhei pra ela e disse assim: você tem que levar com uma história, luvinha, você tem que pegar com uma luvinha, cara. Não, o problema é comprar revista, tudo grudada. Exatamente. Não, comprar revista usada, tu vai ter que falar no teu cu, né, cara? Aí eu cheguei pra ela e disse assim: não achei nada que me interesse, não. Eu achei até umas coisas bem desagradáveis ali no meio dos DVD. Aí eu falei pra ela assim: só fica uma dica aí pra facilitar pros clientes de vocês, vocês dividirem os DVDs homossexuais dos heterossexuais. E a galera tá ali empolgada vendo. Aí, porque eu vi umas rachadas nojentas no meio.